prazer. Weber Supermercados, faça já o seu cartão Weber e aproveite todas as vantagens. Prazo, você tem até 40 dias para pagar. Facilidade no atendimento, com o cartão você faz suas compras de forma rápida e sem burocracia. Cartões adicionais, solicite um para quem você gosta. Comodidade para pagar. O pagamento da sua fatura poderá ser realizado no Weber, na rede bancária ou correspondente. Aprovação imediata de crédito. É muito fácil fazer o seu cartão. Basta apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e de renda atualizados. Opções de compras. Com o cartão, você pode comprar no Weber, em autopostos, lojas de calçados, confecções, farmácias e muito mais. Faça já o seu cartão no Weber. Na rua Florentino Gonzalez, número 191, ou na José Feliciano Carrinho, número 304. Telefone 3652-1424. Weber Supermercado. Fique sempre ligado com a gente. O sucesso quem faz é você. Vem aí mais um programa de sucesso. Coisa ruim. A partir de agora, um show de sucesso no seu rádio. Hora marcada para quem sempre está de bem com a vida. Mais um programa líder em audiência. Apresentação Ari Maragato. Muito bem, 8 horas mais 3 minutinhos da gente, 8:03. Bom dia, como é que vai você? Tudo bem, tranquilo? Opa, que legal, show de bola. Obrigado pela sintonia, amiga. Estamos chegando mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio AM140 do Grupo Sobral de Comunicações. Vem comigo, porque agora nós estamos conversando, né, Pedro Luizão, Visa Rosa, bom dia, Pedrinho. Viu, Pedrinho, é o estilo, aqueles bonés aqui, né? O Pedro tem um dos americanos, tem um já um aqui, o lado dos Estados Unidos, eu já tenho um aqui, um patrocinador da meu patrocinador, que eu não uso nada, né, que não me patrocina, né? Pode ser, esqueça disso aí, né? Tá certo, assim, então... 8 horas mais 7 minutinhos, 27 graus e 7 décimos da temperatura. Fique com a gente, eu sou o Arizão Maragato, o seu amigo e companheiro de todas as manhãs do Grupo Sobral de Comunicações. Nós vamos então com o nosso bom dia musical. E fique com a gente, claro, fique comigo até o meio-dia. 8:07, bom dia. Em um quarto de hotel.